Capítulo 5. João, o apóstolo do amor. Ora, ali estava conchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. João 13, verso 23. O apóstolo João nos é conhecido, pois foi ele quem escreveu uma parte considerável do Novo Testamento. Ele é o autor humano de um dos evangelhos e de três epístolas com o seu nome, bem como o do livro de Apocalipse. Exceto por Lucas e pelo apóstolo Paulo, João escreveu mais textos do Novo Testamento do que em qualquer outro autor humano. As escrituras estão, portanto, cheias de vislumbres de sua personalidade e de seu caráter. Na verdade, a maior parte daquilo que sabemos sobre João vem de seus próprios escritos. Através de seu evangelho, entendemos como ele via Cristo. Observamos em suas epístolas como ele tratou a igreja. E no livro de Apocalipse, enxergamos o futuro através das visões que ele recebeu de Deus. Tanto as escrituras como a história relatam que João desempenhou um papel importante na igreja primitiva. É claro que era membro do círculo mais íntimo de discípulos do Senhor, mas de forma alguma era o membro mais dominante desse grupo. João era o irmão mais novo de Tiago, e apesar de ser um companheiro frequente de Pedro nos 12 primeiros capítulos de Atos, Pedro assumiu o primeiro plano e João permaneceu em segundo. No entanto, João também teve de exercer liderança. No fim, por ter vivido mais do que todos os outros, ele desempenhou um singular papel patriarcal na igreja primitiva, que durou quase até o fim do primeiro século e alcançou os recônditos da Ásia Menor. Quase tudo o que comentamos sobre a personalidade e caráter de Tiago também vale para João, o membro mais jovem da dupla Irmãos Boanerges. Os dois homens possuíam temperamento semelhante e, como observamos no capítulo anterior, nos relatos dos evangelhos, os dois eram inseparáveis. João estava lá, ao lado de Tiago, ávido por pedir fogo do céu contra os samaritanos. Também estava no meio das discussões acirradas sobre quem era o maior. Seu zelo e ambição espelhavam tais características de seu irmão mais velho. Assim, é ainda mais surpreendente que João seja chamado com frequência de apóstolo do amor. De fato, ele escreveu mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento sobre a importância do amor, dando ênfase especial no amor do crente por Cristo, ao amor de Cristo por sua igreja e ao amor de uns pelos outros, que deve ser a insígnia do verdadeiro cristão. O tema do amor flui por todos os seus escritos. Contudo, o amor foi uma virtude que ele aprendeu de Cristo e não algo que lhe era inato. Em sua juventude, João era tanto um filho do trovão quanto Tiago. Se você imagina João da forma como ele foi retratado pela arte medieval, como uma pessoa frágil, mansa, pálida e efeminada, reclinado sobre o ombro de Jesus, fitando com grandes olhos brilhantes, esqueça essa caricatura. Ele era rude e vigoroso, como todos os outros discípulos pescadores. Era também tão intolerante, ambicioso, zeloso e explosivo quanto seu irmão mais velho. Aliás, na única vez em que os escritores dos evangelhos sinópticos registraram João falando por conta própria, ele mostrou a marca da intolerância agressiva, arrogante e impertinente. Se você estudar Mateus, Marcos e Lucas, irá observar que o nome de João quase sempre aparece com o de alguma pessoa: Jesus, Pedro ou Tiago. Só em um momento ele aparece sozinho e fala por si. Nessa ocasião, ele confessou ao Senhor que havia repreendido um homem por expulsar demônios em nome de Jesus, pois o tal homem não fazia parte do grupo de discípulos. Marcos 9, verso 38. Estudaremos esse episódio em alguns instantes. Assim fica claro, a partir dos relatos dos evangelhos, que João era capaz de comportar-se de modo extremamente partidário, ignorante, inflexível, inconsequente e impetuoso. Era uma pessoa inconstante, atrevido, agressivo, era intenso, zeloso e pessoalmente ambicioso, exatamente como seu irmão Tiago. Os dois eram farinha do mesmo saco. No entanto, João amadureceu. Sob o controle do Espírito Santo, suas deficiências foram substituídas por virtudes. Compare o jovem discípulo com o patriarca idoso e você verá que, à medida que foi amadurecendo, suas áreas de maior fraqueza transformaram-se em seus pontos mais fortes. João é um exemplo admirável do que deve acontecer conosco quando crescemos em Cristo, permitindo que a força do Senhor se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Hoje em dia, quando pensamos no apóstolo João, normalmente pensamos num apóstolo idoso e de bom coração, como líder mais velho da igreja, perto do final do primeiro século. Ele contava com apreço e aceitação universais por sua devoção a Cristo e seu grande amor pelos santos de todo o mundo. É justamente isso que lhe conferiu o título de apóstolo do amor. Como veremos, porém, o amor não anulou o fervor do apóstolo João pela verdade. Antes, deu-lhe o equilíbrio do qual necessitava. Até o fim de sua vida, manteve um amor profundo e constante pela verdade de Deus e continuou sendo ousado em sua proclamação até o fim. O zelo de João pela verdade deu forma à maneira que ele escrevia. De todos os escritores do Antigo Testamento, ele é quem expressa suas ideias pondo o preto no branco. Ele pensa e escreve em termos absolutos, trata de certezas, com ele tudo é definido. Não há muito espaço para ambiguidades em seus ensinamentos, pois sua tendência é fazer declarações em linguagem firme e antitética. Em seu evangelho, por exemplo, ele contrasta a luz com a escuridão, a vida com a morte, o reino de Deus com o reino do diabo, os filhos de Deus com os filhos de Satanás, o julgamento dos justos com o julgamento dos perversos, a ressurreição para a vida com a ressurreição para a condenação, receber a Cristo com rejeitar a Cristo, ser produtivo com ser infrutífero, obediência com desobediência e amor com ódio. Ele gosta de tratar da verdade em termos absolutos e opostos. Ele entende que é necessário fazer uma divisão clara. A mesma abordagem pode ser observada em suas epístolas. Ele nos diz que ou estamos andando na luz ou vivendo em trevas. Se nascemos de Deus, não vivemos na prática do pecado. Na verdade, não podemos viver em pecado. Somos de Deus ou do mundo. 1 João 4, versos 4 e 5. Se amamos, somos nascidos de Deus. E se não amamos, não somos nascidos de Deus. João escreve, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Ele diz todas essas coisas de forma categórica e sem atenuações. Em sua segunda epístola, ele pede uma completa e total separação de tudo que é falso. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Ele termina a sua terceira epístola com estas palavras, no versículo 11. Aquele que pratica o bem procede de Deus, e aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Com João, é tudo preto no branco. É claro que, mesmo ao escrever tais coisas, João sabia e compreendia muito bem que os crentes de fato pecam. Mas ele não se estendeu na questão e nem a desenvolveu mais. Sua preocupação maior é com a forma que a pessoa vive de modo geral. Seu desejo é ressaltar o fato de que a justiça, e não o pecado, é o princípio dominante na vida de um verdadeiro cristão. Aqueles que leem João descuidada ou superficialmente podem chegar quase a pensar que ele nega a existência de exceções. Paulo é o apóstolo das exceções. Ele gastava tempo explicando a luta de todo crente com o pecado em sua vida. Paulo também afirma que aqueles que nasceram de Deus não continuam a viver em pecado. Ainda assim, ele reconhece que devemos guerrear contra o que ainda resta de pecado em nossos membros, resistir às tendências de nossa carne, despir-nos do velho homem, revestirmos-nos do novo e assim por diante. Ao ler João, pode-se pensar que a justiça é algo que ocorre tão naturalmente e facilmente ao cristão que todo erro seria suficiente para arrasar completamente a nossa segurança. É por isso que quando leio trechos extensos de João, às vezes preciso buscar um pouco de espaço para respirar nas epístolas de Paulo. É claro que tanto as epístolas de Paulo como as de João são escrituras inspiradas e ambas as ênfases são necessárias. As exceções das quais Paulo trata não anulam as verdades declaradas de modo tão categórico por João. E as afirmações incansavelmente absolutas de João não excluem as restrições cautelosas apresentadas por Paulo. Ambas são aspectos indispensáveis da verdade revelada de Deus. No entanto, a maneira que João escrevia refletia sua personalidade. A verdade era sua grande paixão, e temos a impressão de que ele faria o possível e o impossível para não torná-la indistinta. Ele falava em termos explícitos, absolutos e definidos. Não desperdiçava tinta tratando de questões mais controversas. Apresentava as diretrizes básicas, sem apresentar uma relação de todas as exceções. O próprio Jesus, com frequência, falava em termos absolutos como esses. E, sem dúvida, João aprendeu seu estilo de ensino com o Senhor. Apesar de João escrever sempre num tom caloroso, pessoal e pastoral, aquilo que escrevia nem sempre era uma leitura tranquilizadora. Sempre reflete, porém, suas profundas convicções e absoluta devoção à verdade. Provavelmente é justo dizer que uma das tendências perigosas de pessoas com a personalidade de João é uma propensão natural a levar as coisas a extremos. E de fato, ao que parece, em sua juventude, João tinha algo de extremista. Parecia faltar-lhe um senso espiritual de equilíbrio. Seu zelo, partidarismo, intolerância e ambição egoísta eram todos pecados de desequilíbrio. Todas essas coisas eram virtudes em potencial levadas a extremos pecaminosos. Por esse motivo, as maiores forças de seu caráter, por vezes, ironicamente, causavam suas imperfeições mais proeminentes. Pedro e Tiago tinham uma tendência parecida de transformar suas maiores virtudes em fraquezas. Suas melhores características, com frequência, tornavam-se armadilhas para eles. Todos nós somos vítimas desse princípio de vez em quando. Ele é um dos efeitos da depravação humana. Ao serem corrompidas pelo pecado, até nossas melhores características tornam-se, por vezes, pedras de tropeço. É maravilhoso ter a verdade em alta consideração, mas o zelo pela verdade deve ser contrabalançado pelo amor às pessoas ou dará lugar à condenação, severidade e falta de compaixão. É ótimo trabalhar arduamente e ter ambição, mas se a ambição não é contrabalançada pela humildade, torna-se orgulho pecaminoso, autopromoção às custas dos outros. A segurança também é uma excelente virtude, mas quando se converte numa autoconfiança pecaminosa, tornamo-nos presunçosos e espiritualmente descuidados. É evidente que não há nada de errado com certas coisas em si. O zelo pela verdade, o desejo de ser bem-sucedido ou uma sensação de confiança são todas virtudes legítimas. Contudo, mesmo uma virtude, quando desequilibrada, pode ser um impedimento para a saúde espiritual, assim como a verdade sem equilíbrio pode levar ao erro grave. Uma pessoa que não tem equilíbrio é instável. O desequilíbrio no caráter pessoal é uma forma de intemperança, falta de autocontrole, e isso é um pecado em si e por si mesmo. Assim, há um grande perigo em levar qualquer ponto da verdade ou qualquer qualidade de caráter a um extremo indevido. É isso que vemos na vida do jovem discípulo João. Em várias ocasiões, comportou-se como um homem extremista, intolerante, ríspido e inconsequente. Em sua mocidade, ele era o candidato mais improvável a ser lembrado como o apóstolo do amor. No entanto, 3 anos com Jesus começaram a transformar um fanático egocêntrico num homem maduro e equilibrado. 3 anos com Jesus colocaram esse filho do trovão no caminho certo para tornar-se um apóstolo do amor, exatamente naqueles pontos em que ele era mais descomedido. Cristo dava-lhe equilíbrio e, ao longo desse processo, João foi transformado de um cabeça quente e intolerante em um líder amoroso e devoto para a igreja primitiva. Ele aprendeu o equilíbrio entre a verdade e o amor. Ao que parece, João já era comprometido com a verdade bem cedo na vida. Desde o princípio, podemos vê-lo como um homem que possuía consciência espiritual e procurava conhecer e seguir a verdade. Ao nos depararmos com João pela primeira vez, tanto ele como André são discípulos de João Batista. Mas, tal como André, João começou a seguir Jesus sem hesitar, assim que João Batista indicou que Jesus era o Messias. Não se tratava de serem volúveis ou desleais para com João Batista. O próprio João Batista disse a respeito de Jesus: "Convém que ele cresça e que eu diminua." O discípulo João estava interessado na verdade. Não havia seguido João Batista a fim de juntar-se a uma seita ligada à personalidade do pregador. Assim, ele deixou João para seguir a Cristo, tão logo o pregador identificou Jesus como Cordeiro de Deus. O amor de João pela verdade é evidente em todos os seus escritos. Ele usa a palavra grega para verdade 25 vezes em seu evangelho e mais de 20 vezes em suas epístolas. Escreve: "Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade." O maior insulto que usava para alguém que afirmava ser um crente, enquanto na realidade andava em trevas, era descrevê-lo como um mentiroso, e nele não está a verdade. Ninguém em todas as Escrituras, a não ser o Senhor, teve mais coisas a dizer exaltando o puro conceito da verdade. No entanto, quando era mais jovem, o zelo de João pela verdade era desprovido de amor e compaixão pelas pessoas. Era preciso que aprendesse a ter equilíbrio. O episódio de Marcos, no capítulo 9, no qual João proibiu um homem de expulsar demônios em nome de Jesus, é uma boa ilustração desse fato. Como dissemos, essa é a única passagem nos evangelhos sinópticos em que João fala e age por si, de modo que se trata de uma amostra importante de seu caráter. Nesse incidente, vemos um raro momento de João sem Tiago e sem Pedro, falando por si só. Essa é a essência de João. O mesmo episódio também se encontra registrado em Lucas 9. Logo depois do relato de Lucas sobre o caso da Vila Samaritana, quando Tiago e João quiseram pedir fogo do céu. Em ambos os casos, João demonstra impressionante intolerância, elitismo e falta de amor verdadeiro. No episódio com os samaritanos, Tiago e João evidenciaram a falta de amor com os incrédulos. Neste caso, João é culpado de um espírito semelhante de desamor, porém contra outro crente. Ele proibiu o homem de ministrar em nome de Jesus, porque não seguia conosco, ou seja, não era oficialmente um membro do grupo. Este episódio ocorreu depois da transfiguração de Jesus. Aquela experiência gloriosa no alto da montanha, que foi testemunhada apenas pelos três membros do círculo mais íntimo, Pedro, Tiago e João, na verdade, serve de contexto para o que ocorreu posteriormente nesse capítulo. Como sempre, é de suma importância compreendermos o contexto. Em Marcos 9, verso 1, Jesus diz aos discípulos: "Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus." É claro que para os discípulos, essas palavras soavam como uma promessa de que o reino milenar se concretizaria enquanto ainda estivessem vivos. Contudo, até os dias de hoje, mais de 19 séculos depois da morte do último discípulo, ainda estamos aguardando o estabelecimento do reino milenar na Terra. Então, a que se refere essa promessa? Fica claro que a resposta se encontra naquilo que ocorreu imediatamente em seguida. Jesus estava prometendo uma pré-estreia das próximas atrações. Três deles teriam o privilégio de testemunhar um estado resplandecente da glória divina. Veriam um lampejo da glória e do poder do reino vindouro. Isso aconteceu menos de uma semana depois de Jesus haver prometido que alguns deles veriam o reino presente com poder. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Cristo levou seus três amigos e discípulos mais fiéis e íntimos para um monte, onde ergueu o véu de sua carne humana, de modo que a glória Shekinah, a mais pura essência da natureza do Deus eterno, brilhasse com ardente resplendor. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro da terra poderia alvejar. Mateus diz que essa cena foi tão chocante que os discípulos caíram de bruços. Ninguém na terra havia experimentado nada remotamente parecido com isso desde Moisés. Ele havia visto de passagem as costas de Deus depois de ser colocado na fenda de uma rocha, a fim de ser protegido da manifestação plena da glória divina. Êxodo 33, verso 20. Foi uma experiência transcendental, como os discípulos jamais haviam imaginado. Para complementar isso tudo, apareceu-lhe Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. De acordo com o versículo 6, os discípulos ficaram tão amedrontados que não sabiam o que dizer. Pedro, com seu jeito típico, falou mesmo assim: "Mestre, é bom estarmos aqui e que façamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias." Pedro provavelmente pensou que essa aparição de Elias e Moisés significava o início do reino e estava ansioso para torná-la permanente. Ao que parece, também estava equivocadamente pensando nos três como um tipo de triunvirato de iguais, sem perceber que Moisés e Elias haviam apontado para Cristo, tornando-o superior a eles. Então, naquele exato momento, falava ele ainda, Mateus 17, verso 5, veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: "Este é meu filho amado, a ele ouvi." Essas foram praticamente as mesmas palavras que vieram do céu no batismo de Jesus, em Marcos 1, verso 11. Foi uma experiência extraordinária aos olhos de Pedro, Tiago e João. Um privilégio sem paralelos nos registros da história redentora estava sendo concedido a eles. Contudo, Marcos 9, verso 9 diz: Ao descerem do monte, ordenou-lhes Jesus que não divulgassem as coisas que tinham visto, até o dia de quando o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Você pode imaginar como foi difícil? Haviam acabado de testemunhar a coisa mais incrível que alguém já havia contemplado, mas não tinham permissão de contar a mais ninguém. Encontravam-se sob uma restrição colossal. Afinal de contas, os discípulos, especialmente esses três, estavam sempre discutindo sobre qual deles era o maior. Esse assunto parecia rondar seus pensamentos constantemente e estão prestes a dar prova disso alguns versículos adiante, na narração de Marcos. Assim, deve ter sido extremamente difícil para eles não usar essa experiência como munição para benefício próprio. Poderiam ter descido do monte e dito: Rapazes, adivinhem onde estivemos? Fomos até o alto do monte e sabe quem apareceu? Elias e Moisés. Eles haviam contemplado um lampejo do reino, haviam visto coisas que jamais poderiam ser vistas nem conhecidas por qualquer outra pessoa. Tinham visto antecipadamente a vívida imagem da glória vindoura. Como deve ter sido difícil guardar para si essa experiência! Na verdade, ao que parece, ela colocou mais lenha na fogueira da discussão sobre quem era o maior. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, Marcos diz que chegaram a Cafarnaum. Estando ele em casa, interrogou os discípulos: De que é que discorriais pelo caminho? Jesus não perguntou porque precisava da informação. Ele estava buscando uma confissão. Ele sabia exatamente sobre o que eles estavam falando. Os discípulos, porém, ficaram envergonhados. Assim, eles guardaram silêncio, porque pelo caminho vinham discutindo entre si qual era o maior. Não é difícil de entender como a discussão começou. Pedro, Tiago e João, transbordando de autoconfiança, depois de sua experiência no alto do monte, certamente pensaram que haviam tomado a dianteira. Tinham visto coisas tão maravilhosas que nem sequer lhes era permitido falar sobre elas. É provável que cada um deles estivesse procurando um sinal de que ele era o maior entre os três, possivelmente discutindo entre si coisas como quem estava mais perto de Jesus quando ele foi transfigurado, lembrando Pedro de que ele havia sido repreendido por uma voz do céu e assim por diante. No entanto, quando Jesus lhes perguntou sobre o que discorriam, calaram-se imediatamente. Perceberam como estavam errados em discutir tais coisas. Obviamente, cada um estava sentindo as pontadas de sua própria consciência. Por isso, não podiam nem pensar em admitir sobre o que estavam criando caso. É claro que Jesus sabia, e ele aproveitou a oportunidade para ensiná-los mais uma vez. Assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Haviam entendido tudo ao contrário. Se desejavam ser os primeiros no reino, precisavam ser servos. Se desejavam ser verdadeiramente grandes, precisavam ser mais parecidos com uma criança. Em vez de discutirem e brigarem entre si e exaltarem-se a si mesmos, precisavam assumir o papel de servos. Era uma lição sobre o amor. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente e não procura seus interesses. 1 Coríntios 3, versos 4 e 5. O amor manifesta no serviço mútuo e não no domínio de uns sobre outros. Ao que parece, as palavras de Jesus tocaram profundamente no coração de João. Foi uma repreensão severa e, com certeza, João captou a mensagem. É nesse ponto que encontramos a única ocasião em que João fala nos evangelhos sinópticos. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o que não nos segue, e nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Repreender um homem por ministrar em nome de Jesus só porque ele não pertencia ao grupo era partidarismo. Mostrava a intolerância de João, um filho do trovão. Era a visão limitada. A ambição, o desejo de ter todos os privilégios para si e não dividi-los com mais ninguém. Coisas essas que, com demasiada frequência, caracterizavam João nos tempos em que era mais jovem. Nesse episódio, vemos claramente que João não possuía uma personalidade passiva. Era agressivo, era competitivo. Condenou um homem por ministrar no nome de Jesus pelo simples fato de não fazer parte do grupo. Na verdade, João havia interferido e procurado acabar com o ministério desse homem unicamente por esse motivo. Estou propenso a crer que João confessou isso a Jesus, pois sabia que havia feito mal. Creio que estava sentindo remorso depois da repreensão de Jesus e disse essas palavras na condição de penitente. Algo dentro de João estava começando a mudar e ele estava começando a considerar a sua própria falta de amor como algo indesejável. O fato de João ter feito essa confissão indica que uma transformação estava em andamento dentro dele. Sua consciência o estava incomodando. Ele estava sendo sensibilizado. Tinha sido sempre tão zeloso e fervoroso para com a verdade. Mas naquele momento, Jesus estava ensinando a amar. Esse foi um ponto crítico em sua vida e em seu pensamento. Estava começando a compreender a necessidade de equilíbrio entre o amor e a verdade. O reino precisa de pessoas que tenham coragem, ambição, iniciativa, fervor, ousadia e zelo pela verdade. João certamente possuía todas essas características. Contudo, para realizar todo o seu potencial, precisava contrabalançá-las com o amor. Creio que esse episódio foi uma repreensão de suma importância. Começou a transformá-lo no apóstolo do amor, que um dia ele veio a ser. João sempre teve um compromisso com a verdade, e certamente não há nada de errado nisso, mas tal compromisso não basta. O zelo pela verdade deve ser contrabalançado pelo amor às pessoas. Não há honradez alguma na verdade sem o amor. Ela não passa de indelicadeza. Por outro lado, não há caráter algum no amor sem a verdade. Ele não passa de hipocrisia. Muitas pessoas são tão descomedidas quanto era João, porém, para o outro lado, colocam ênfase excessiva no amor. Algumas são meramente ignorantes, outras são iludidas, outras ainda simplesmente não se preocupam com o que é verdade. Em todos esses casos, falta verdade e só o que resta é o engano, envolto num sentimentalismo superficial e tolerante. Essas pessoas falam de amor e tolerância, mas não têm absolutamente nenhuma preocupação com a verdade. Assim, até o mesmo o amor do qual falam é um sentimento corrompido. O verdadeiro amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13, verso 6. Por outro lado, há muitos que têm todo o aparato teológico e conhecem toda a doutrina, mas estão cheios de desamor e arrogância. O que resta é somente a verdade na forma de fatos, sem qualquer vivacidade, liberdade ou atratividade. Sua falta de amor incapacita o poder da verdade que dizem honrar. A pessoa verdadeiramente devota deve cultivar as duas virtudes em proporções iguais. Se há uma coisa a ser almejada na santificação, é isso. Se há algo a ser buscado na esfera espiritual, é o perfeito equilíbrio entre a verdade e o amor. Conhecer a verdade e defendê-la em amor. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo descreve esse equilíbrio entre a verdade e o amor como o ápice da maturidade espiritual. Ele escreve sobre a medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está falando da plena maturidade, da perfeita semelhança a Cristo. É assim que ele resume o objetivo que devemos lutar para atingir. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É isso que significa compartilhar da semelhança de Cristo. Ele é a perfeita expressão da verdade e a perfeita expressão do amor. Ele é o nosso modelo. A manifestação tanto da verdade como do amor só é possível para o cristão maduro que cresceu na medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim, é definida a verdadeira maturidade espiritual. A pessoa cuja semelhança a Cristo é autêntica sabe a verdade e a diz em amor. Ela sabe a verdade conforme Cristo a revelou e ama como Cristo amou. Como um apóstolo maduro, João aprendeu bem a lição. Sua breve segunda epístola oferece provas significativas de como ele equilibrava bem as virtudes da verdade e do amor. Ao longo dessa epístola, João associa repetidamente os conceitos de verdade e amor. Escreve à Senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, diz: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. E então passa a primeira metade da epístola instando-os a também andarem em amor. Lembra-os do novo mandamento, que obviamente não é novo, mas simplesmente reafirma o mandamento que ouvimos desde o princípio, que amemos uns aos outros. Assim, a primeira metade dessa epístola curta é toda sobre o amor. Ele insta essa senhora e seus filhos a não apenas continuarem andando na verdade, mas também lembrarem-se de que a essência e natureza da lei de Deus é o amor. Não existe, portanto, maior verdade do que o amor. Os dois são inseparáveis. Afinal, o primeiro e grande mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, a essência suprema da verdade legítima é o amor. No entanto, João contrabalança essa ênfase no amor na segunda metade da epístola, ao instar essa senhora a não colocar em risco seu amor, ao receber a bênção de falsos mestres que insidiosamente enfraquecem a verdade. O verdadeiro amor não é um sentimento adocicado que desconsidera a verdade e tolera tudo. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem assim o Pai como Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhes dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. João não está mais pedindo fogo do céu contra os inimigos da verdade, mas acautela essa senhora também não ir ao outro extremo. Ela não deve abrir a sua casa e nem sequer dar uma bênção verbal a pessoas que ganham a vida distorcendo a verdade e opondo-se a ela. É claro que o apóstolo não está pedindo a essa senhora que seja indelicada ou insulte alguma pessoa. Foi-nos ordenado que fizéssemos o bem àqueles que nos perseguem, usássemos de bondade para com aqueles que nos odeiam, bendisséssemos aqueles que nos maldizem e orássemos por aquele que nos caluniam. Contudo, a bênção que damos aos nossos inimigos não deve chegar ao ponto de encorajarmos ou ajudarmos um falso mestre que esteja desvirtuando o evangelho. O amor e a verdade devem ser mantidos em perfeito equilíbrio. A verdade jamais deve ser abandonada em nome do amor. Porém, o amor não deve ser deixado de lado em nome da verdade. Foi isso que João aprendeu de Cristo e foi o que lhe deu o equilíbrio de que tanto precisava. Ele aprendeu o equilíbrio entre a ambição e a humildade. Em sua juventude, João tinha alguns planos ambiciosos para sua vida. Não há nada de errado no desejo em si de ter influência ou sucesso. Contudo, é errado ter motivações egoístas, como parece ter sido o caso de João. Também é especialmente errado ser ambicioso sem ser humilde. Eis um outro equilíbrio importante que deve ser encontrado para que uma virtude não se transforme numa fraqueza. A ambição sem humildade torna-se egoísmo ou até mesmo megalomania. Em Marcos 10, um capítulo depois de João repreender um homem que estava ministrando em nome de Jesus, encontramos Marcos descrevendo como Tiago e João abordaram Jesus com o pedido de assentarem-se à sua direita e à sua esquerda no reino. A ironia é que Jesus havia acabado de reiterar a importância da humildade. Em Marcos 10, verso 31, disse-lhes: "Muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros." Lembre-se de que essa é praticamente a mesma declaração que levou João a fazer sua confissão anteriormente, em Marcos 9. Naquele caso, Jesus colocou uma criança no meio deles para servir de ilustração sobre a humildade e disse: "Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos." Jesus estava simplesmente repetindo a mesma lição sobre a humildade que lhes havia ensinado repetidamente. Ainda assim, alguns versículos depois, Marcos relata que Tiago e João foram até Jesus com o seu pedido infame pelos principais tronos. Em nosso estudo do apóstolo Tiago, vimos o relato de Mateus sobre esse episódio e ficamos sabendo que, na verdade, Tiago e João chegaram a pedir a colaboração de sua mãe para interceder por eles. Nessa passagem de Marcos, descobrimos que estavam buscando em favor esse favor em segredo, pois os outros discípulos só ficaram sabendo do caso depois. Uma vez que foi feito depois de tantas admoestações de Jesus sobre a humildade, o pedido dos irmãos demonstra uma audácia espantosa. Mostra como eram absolutamente desprovidos de verdadeira humildade. Não há nada de errado em ter ambição. Na verdade, não havia nada de errado com o desejo em si de Tiago e João de assentarem-se ao lado de Jesus no reino. Quem não ia querer isso? Os outros discípulos certamente queriam e, por isso, não ficaram nada contentes com Tiago e João. Jesus não os repreendeu por causa do desejo em si. Seu erro foi querer obter a posição mais do que desejavam ser dignos de ocupar tais lugares. Sua ambição não era temperada pela humildade e Jesus havia deixado claro repetidamente que as posições mais elevadas do reino estavam reservadas para os santos mais humildes da terra. Observe a resposta dele nos versículos seguintes. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aqueles que desejam ser grandes precisam, em primeiro lugar, aprender a ser humildes. O próprio Cristo foi o modelo de perfeição da verdadeira humildade. Além disso, o seu reino é propagado pelo serviço humilde e não por política, status, poder ou domínio. Era isso que Jesus queria mostrar quando colocou uma criança no meio dos discípulos e falou-lhe sobre como o verdadeiro crente deve assemelhar-se a uma criança. Em outra passagem, também lhes disse: Todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Mesmo antes disso, Jesus já havia dito: Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: Dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: Amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois tudo que se exalta será humilhado, e que o se humilha será exaltado. Cristo havia enfatizado essa verdade em repetidas ocasiões. Se você deseja ser grande no reino, deve tornar-se um servo de todos. É impressionante como tão pouco dessa verdade havia penetrado a consciência dos discípulos, mesmo depois de 3 anos com Jesus. No entanto, na última noite do seu ministério terreno, nenhum deles teve a humildade de pegar a toalha e a bacia e fazer o trabalho de um servo. Assim, o próprio Jesus lavou os pés deles. João acabou aprendendo o equilíbrio entre ambição e humildade. Na realidade, a humildade é uma das grandes virtudes que transparecem em seus escritos. Ao longo do Evangelho de João, por exemplo, em momento algum ele menciona seu próprio nome. O único João cujo nome é mencionado no Evangelho de João é o de João Batista. O apóstolo João recusa-se a falar diretamente sobre si mesmo. Em vez disso, fala de si mesmo com referência a Jesus. Em algum momento, ele coloca-se no primeiro plano como um herói, mas sim usa todas as referências a si mesmo para honrar a Cristo. Ao invés de escrever seu nome, algo que poderia chamar atenção sobre si, ele refere-se a si mesmo como aquele a quem Jesus amava, dando glória a Jesus por ter amado um homem como ele. Na verdade, ele parece absolutamente pasmo com o fato maravilhoso de que Cristo o amava. É claro que, de acordo com João 13, versos 1 e 2, Jesus amava todos os seus discípulos com o mais perfeito amor. No entanto, ao que parece, João captou essa realidade de modo singular e isso o conduziu à humildade. Aliás, é somente o Evangelho de João que registra em detalhes o gesto de lavar os pés dos discípulos. Fica claro que a humildade do próprio Jesus, na noite em que foi traído, causou uma impressão duradoura em João. A humildade de João também transparece na forma bondosa que trata os leitores em todas as suas epístolas. Ele os chama de filhinhos, amados, e inclui-se como um irmão e como um filho de Deus. Há um carinho e uma compaixão nessas expressões que mostram a sua humildade. A sua última contribuição ao cânon foi o livro de Apocalipse, onde ele descreve a si mesmo como irmão vosso e companheiro na tribulação. no reino e na perseverança em Jesus, Apocalipse 1, verso 9. Apesar dele ser o último apóstolo vivo e o patriarca da igreja, em momento algum o vemos usando isso para exercer domínio sobre alguém. Em algum ponto, ao longo do caminho, a ambição de João encontrou equilíbrio na humildade, apesar de continuar sendo corajoso, confiante, ousado e intenso, João foi abrandado. Ele aprendeu o equilíbrio entre o sofrimento e a glória. Conforme foi observado quando era mais jovem, o apóstolo João tinha sede de glória e aversão ao sofrimento. Sua sede de glória é vista em seu desejo de ocupar o trono principal. Sua aversão ao sofrimento é notada no fato de que ele e os outros apóstolos abandonaram Jesus e fugiram na noite em que Cristo foi preso. Esses dois desejos são perfeitamente compreensíveis. Afinal, João havia contemplado pessoalmente a glória de Jesus no Monte da Transfiguração e prezava pela promessa de Jesus de que ele iria compartilhar dessa glória. Como poderia não querer tal bênção? Por outro lado, exceto pelos loucos, ninguém gosta de sofrer. Não havia nada de pecaminoso no desejo em si que João demonstrava de participar da glória do reino eterno de Jesus. Cristo havia lhe prometido um trono e uma herança na glória. Além do mais, tenho convicção de que quando vermos a glória de Cristo plenamente revelada, iremos finalmente compreender porque ela é a maior recompensa de todas no céu. Um lampejo de Jesus na plenitude de sua glória valerá por toda dor, tristeza e todo sofrimento que suportamos aqui na terra. A participação da glória de Cristo é, portanto, um desejo apropriado para todo filho de Deus. No entanto, se desejamos participar da glória celestial, também devemos estar dispostos a tomar parte dos sofrimentos aqui na terra. Esse era o desejo do apóstolo Paulo. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Filipenses 3, verso 10. Paulo não estava dizendo que tinha um desejo masoquista de sentir dor. Estava simplesmente reconhecendo que a glória e o sofrimento são inseparáveis. Aqueles que desejam a recompensa da glória devem estar dispostos a suportar o sofrimento. O sofrimento é o peso da glória. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofrermos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8, verso 17. Jesus ensinou esse princípio sempre e de novo. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus 16, versos 24 e 25. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O sofrimento é o prelúdio da glória. Nosso sofrimento como crentes é a certeza da glória por vir. 1 Pedro 1, versos 6 e 7. E os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8, verso 18. Enquanto isso, aqueles que têm sede de glória devem equilibrar esse desejo com a disposição a sofrer. Todos os discípulos precisavam aprender isso. Lembre-se de que todos queriam os principais lugares na glória. Jesus, porém, disse que esses lugares têm um preço. Não apenas estão reservados para os humildes, como também aqueles que se assentarem nesses lugares serão antes de tudo preparados para o lugar de honra ao suportarem a humilhação do sofrimento. Por esse motivo, Jesus disse a Tiago e João que antes de receberem qualquer trono, seria preciso beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com que sou batizado. Marcos 10, verso 38. Com que avidez e ingenuidade Tiago e João garantiram ao Senhor que poderiam beber do cálice que ele beberia e ser batizado com um batismo de sofrimento? Disseram-lhe, podemos. Naquele momento, não faziam a mínima ideia do que estavam se oferecendo fazer. Eram como Pedro, gabando-se de que seguiriam Jesus até a morte, mas quando foram confrontados com a oportunidade, todos eles o abandonaram e fugiram. Felizmente, Cristo não considerou tais erros como algo definitivo. Todos os 11 discípulos fugiram na noite em que Jesus foi traído e preso. No entanto, todos eles foram regenerados e todos eles aprenderam, por fim, a sofrer de bom grado por amor a Cristo. Na verdade, exceto por João, todos eles acabaram morrendo pela fé. Um a um foram martirizados na flor da idade. João foi o único discípulo que viveu até a velhice. Contudo, ele também sofreu, mesmo que de maneiras diferentes do que os outros. Ainda estava suportando as angústias e perseguições deste mundo, bem depois que os outros já estavam na glória. Na noite em que Jesus foi preso, é provável que João tenha começado a compreender quão amargo era o cálice do qual teria de beber. Seu relato do julgamento de Jesus nos informa que ele e Pedro seguiram o Senhor até a casa do sumo sacerdote. Lá observaram enquanto Jesus era amarrado e espancado. Tanto quanto sabemos, João foi o único discípulo que foi testemunha ocular da crucificação de Cristo. Ele estava tão perto da cruz que Jesus foi capaz de vê-lo. É provável que tenha assistido aos soldados romanos batendo os pregos. Estava lá quando um soldado abriu o lado do Senhor com uma lança. E talvez, ao ver essas coisas, tenha se lembrado de que havia concordado em participar desse mesmo batismo. Se foi esse o caso, certamente percebeu quão terrível era o cálice do qual ele havia se oferecido a beber com tanta facilidade. Quando Tiago, irmão de João, tornou-se o primeiro mártir da igreja, João sofreu a perda de modo mais pessoal do que os outros. À medida que um a um os outros discípulos foram sendo martirizados, João sofreu a profunda tristeza e dor de perdê-los. Eram seus amigos e companheiros. Logo, só restava ele. De certa forma, talvez, esse tenha sido o sofrimento mais doloroso de todos. Praticamente todas as fontes confiáveis de história da igreja primitiva atestam o fato de que João tornou-se pastor da igreja que o apóstolo Paulo fundou em Éfeso. De lá, durante uma grande perseguição da igreja sob o imperador romano Domiciano, irmão e sucessor de Tito, que destruiu Jerusalém, João foi exilado em uma comunidade de prisioneiros em Patmos, uma das pequenas 12 ilhas do Mar Egeu, próximo à costa oeste da atual Turquia. Lá, ele viveu numa caverna. Foi ali que recebeu e registrou as visões apocalípticas descritas no livro de Apocalipse. Estive na caverna, na qual acredita-se que ele morou e escreveu Apocalipse. Era um lugar inóspito para um homem de idade. Foi isolado daqueles a quem amava, tratado com opróbrio e obrigado a dormir numa laje, tendo uma pedra por travesseiro, enquanto os anos passavam lentamente. No entanto, João aprendeu a suportar de bom grado o sofrimento. Em nenhuma das suas epístolas, nem no livro de Apocalipse, há queixa sobre suas aflições. Por certo, ele escreveu Apocalipse sob condições de extrema penúria e privação. Contudo, faz pouca menção de suas dificuldades, referindo-se a si mesmo como irmão vosso e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus. Observe que de uma só vez ele fala de tribulação e da perseverança que permitiu que ele suportasse de bom grado o seu sofrimento. Ele ansiava calmamente pelo dia em que poderia ser participante da glória do reino que lhe fora prometida. Esse é o equilíbrio correto e a perspectiva saudável. Ele havia aprendido a olhar além dos sofrimentos deste mundo, antevendo a glória celestial. João compreendeu a mensagem, aprendeu a lição, tornou-se um excelente modelo humano do que deve ser o caráter justo e semelhante a Cristo. Uma prova poderosa disso pode ser encontrada na cena da cruz. Lembre-se de que João foi o único apóstolo indicado pelos registros bíblicos como testemunha ocular da crucificação. O próprio João descreve a cena em que da cruz Jesus viu sua mãe, Maria, juntamente com a irmã dela. Viu também outra Maria, esposa de Clopas, Maria Madalena e João. João 19, verso 5. Nas palavras de João, vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Obviamente, João havia aprendido as lições que lhe eram tão necessárias. Havia aprendido a ser um servo humilde e amoroso. De outro modo, Jesus não o teria encarregado de cuidar de sua própria mãe. O Senhor disse a Pedro: Apascenta as minhas ovelhas. E disse a João: Cuida da minha mãe. Na história da igreja primitiva, várias testemunhas relatam que João, em momento algum, saiu de Jerusalém e nem deixou de cuidar de Maria até que ela viesse a falecer. João me faz lembrar de muitos seminaristas que conheço, e inclusive eu mesmo. Recordo-me de quando saí do seminário. Estava transbordando com a verdade, mas um tanto sem paciência. Era extremamente tentador irromper na igreja, jogar a verdade sobre todo mundo ali e esperar um resultado imediato. Precisava aprender a ser paciente, tolerante, misericordioso, bondoso, perdoador, afetuoso, compassivo, a ter todas as características do amor. É maravilhoso ser ousado e estrondoso, mas o amor é o equilíbrio necessário. João é um esplêndido modelo de jovens desse tipo. Pode parecer surpreendente que Jesus tenha amado um homem que desejava incinerar os samaritanos. Ele amou um homem que era obcecado por status e distinção. Amou um homem que o abandonou e fugiu, em vez de sofrer por ele. Contudo, ao amar a João, Jesus transformou-o numa pessoa diferente, um homem que serviu de modelo para o mesmo tipo de amor que Jesus havia demonstrado por ele. Observamos anteriormente que João usou a palavra verdade 45 vezes em seu evangelho nas epístolas. No entanto, é interessante que ele também usou a palavra amor mais de 80 vezes. É evidente que ele aprendeu o equilíbrio que lhe foi ensinado por Cristo. Aprendeu a amar os outros como o Senhor o amou. O amor tornou-se a âncora e o centro da verdade, com a qual ele se preocupava tão intensamente. Na realidade, a teologia de João é mais bem descrita como uma teologia do amor. Ele ensinou que Deus é um Deus de amor, que Deus amou seu próprio filho, que Deus amou o mundo e que Deus é amado por Cristo. Que Cristo amou seus discípulos e que os discípulos de Cristo amaram-no, que todos os homens devem amar a Cristo e que devemos nos amar uns aos outros, e esse amor é o cumprimento da lei. O amor era uma parte essencial de todos os ensinamentos de João, era o tema predominante de sua teologia. Ainda assim, esse amor não caiu num sentimentalismo complacente. Até o fim de sua vida, João continuou sendo um vigoroso defensor da verdade. Não perdeu nem um pouco de sua intolerância para com as mentiras. Em suas epístolas, escritas quase no final de sua vida, ainda esbravejava contra cristologias errôneas, contra falsidades anticristãs, contra o pecado e contra a imoralidade. Nesse sentido, foi um filho do trovão até o fim. Creio que o Senhor sabia que o mais forte defensor do amor precisava ser um homem forte que em momento algum abriria a mão da verdade. Outra palavra preferida de João era testemunho. Ele usou-a quase 70 vezes. Ele refere-se ao testemunho de João Batista, ao testemunho das Escrituras, ao testemunho do Pai, ao testemunho de Cristo, ao testemunho de milagres, ao testemunho do Espírito Santo e ao testemunho dos apóstolos. Em cada caso, tratava-se de testemunhos da verdade. Assim, seu amor pela verdade permaneceu inalterado. Aliás, estou convencido de que João recostou-se no ombro de Jesus, não apenas porque desfrutava do amor puro que o Senhor lhe dava, mas também porque desejava ouvir cada palavra da verdade que saía da boca de Cristo. De acordo com a maioria dos relatos, João morreu por volta do ano 98 d.C., durante o reinado do imperador Trajano. Jerônimo diz em seu comentário sobre Gálatas que o apóstolo idoso ficava tão fraco em seus últimos dias em Éfeso que precisava ser carregado para a igreja. Uma frase estava constantemente em seus lábios: Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ao ser perguntado por que dizia isso, ele respondeu: É o mandamento do Senhor, e se todas as coisas, somente esta, for feita, já será suficiente. Assim, os pescadores da Galileia, Pedro, André, Tiago e João, tornaram-se pescadores de homens em escala monumental, juntado almas para a igreja. Num certo sentido, eles continuaram lançando suas redes ao mar do mundo, através de seu testemunho nos evangelhos e em suas epístolas. Até hoje, ainda levam multidões a Cristo. Apesar de serem homens comuns, possuíam um chamado maravilhoso e extraordinário.